falando de vida, né? Tem um fato que é comum a todos nós encarnados, e ao mesmo tempo que é um fato comum, é um fato extraordinário. Comum porque todos, né, teremos essa mesma oportunidade, e extraordinário por tudo aquilo que envolve a transformação que causa, e que a gente costuma vulgarmente chamar de morte. É um processo comum. E a gente se questiona, e quanto menos a gente sabe, a gente tem medo desse processo da morte, porque nós temos alguma consciência de nós mesmos. Então, no momento do desencarne, dessa troca de etapa que a gente vai, a gente sabe que a gente vai se deparar com a verdade, com nós mesmos, com aquilo que nós plantamos aqui nessa existência. Então a gente muitas vezes tenta de todas as maneiras negar ou escapar. E nenhuma delas é possível. Em qualquer momento a gente se depara com essa realidade. E falando então do desencarne, é num certo ponto de vista igual para todo mundo, porém, individualmente falando, ele tem algumas peculiaridades. Nós somos ligados, espírito e corpo, por vários fios, como se poderia dizer. São várias ligações que nos mantêm conectados. E para ver a morte física completa, não é necessário todos os desligamentos, mas os principais. E de acordo com a nossa materialidade, com a nossa vida mais corpórea, esse desligamento se torna mais demorado. Ele pode levar instantes, como ele pode levar anos. Significa dizer o quê? Que o espírito, quando liberto, ele pode ter a lucidez da situação dele, como ele pode ainda ficar experimentando sensações físicas do corpo que já não tem mais vida e que está se deteriorando. Provavelmente nenhum de nós quer passar por esse tipo de experiência, ou pelo menos não passar de novo, se já não passamos. Então por isso que a gente fala do cultivo de valores espirituais e da compreensão do que é o nosso instrumento físico, o quanto nós temos que nos desapegar. Nós temos vários exemplos nesse livro, que é muito interessante de ser lido, sobre essas questões de desencarne. Exemplos de como se processam alguns fáceis, alguns demorados, alguns sofridos. E após essa passagem, como se diz, essa morte, todos nós experimentamos um período de perturbação. O espírito, ele não adquire prontamente o estado de lucidez. De acordo com a materialidade, com o apego, essa perturbação pode ser maior ou menor, até atingir esse estado. E aqui no Livro dos Espíritos, eu separei três questões que nos falam sobre essa questão do desencarne, de como ela acontece. A pergunta 159 é feita: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E ele responde: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Mas para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar que o acuse. Uma segunda pergunta: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Porque eu falei da perturbação. E ele diz: consciência imediata, não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. E até ele continua depois sobre essa questão do estado, quanto mais ou quanto menos. De que forma a gente pode tentar melhorar essa nossa passagem? Então, a pergunta seguinte, ele diz, o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? O estudo que a gente vem fazendo aqui se ajuda nesse sentido? Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreende antecipadamente a sua situação. Mas ele adverte, é na prática do bem e a pureza da consciência que exercem maior influência. Então não nos adianta também a gente apenas aprender através dos livros se a gente não consegue colocar em prática. Tem mais efeito o que a gente faz do que aquilo que a gente adquire, né? Nós estamos encarnados hoje que é para exercer o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe e ainda aprendendo cada vez mais. É isso que vai fazer a diferença nesse momento. E quando nós falamos, então, daqueles que cometeram crimes aqui na Terra e que quando voltam para o outro lado, ou mesmo nós, pessoas simples e comuns, que achamos que por não termos cometido nenhum crime, teremos algumas facilidades, ele respondeu, né, para nós. A questão dos nossos desequilíbrios, que são de natureza mental, e que a gente parece que às vezes alimenta eles com pensamentos negativos, com pensamentos de ódio, e que vão criando em nós uma atmosfera, uma realidade paralela que a gente vai se mantendo e que vai surtir efeito num momento. Então, o que nós precisamos é ler, sim, colocar material para dentro de nós para poder discernir, para poder se instruir e poder sustentar aquilo que nós fazemos. Por que fazer o bem se a gente vê em volta tanto mal acontecendo? E a gente acha que essas pessoas que estão fazendo mal estão se dando bem. Então a gente pensa, por que fazer o bem? Nós temos que ter subsídios para fazer. Nós temos que ter fé e acreditar que esse é o caminho certo. E nós acreditamos, porque senão não estaríamos aqui buscando esse alimento. Dentro dessas etapas do desencarne, todos nós já ouvimos falar que como se passasse um filme da nossa vida naquele momento do nosso desligamento. E é o que eles nos dizem, que tudo passa na nossa visão de novo. E essa visão do que nós fizemos e das consequências dos nossos atos pesam sobre nós muitas vezes quando não temos mais como nos esconder, porque foi dito, nós tomamos e temos consciência de quem somos, do que fazemos, e a nossa consciência, ela nos acompanha, ela é o nosso juiz, é ela que nos cria a culpa do que fazemos ou do que fizemos. Não conseguimos, né, apagar, a não ser no momento em que nós agimos num sentido oposto para tentar refazer o mal que foi feito através do perdão, através da atitude, através do amor. A gente fala várias vezes, né, que quando algo negativo acontece é necessário uma energia positiva, no mínimo, de igual valor para eliminar. Então, quando nós fazemos alguma coisa negativa, nós temos que também ter atitudes positivas de igual valor para conseguir neutralizar. De preferência, fazer mais, né? Para poder recompor. E além então desse filme que nos passa, que depois vem a tal da perturbação, vocês lembram de ter assistido o filme Nosso Lar, onde existem as colônias espirituais e onde os espíritos que logo que chegam são levados e são tratados como em hospitais, através do refazimento, para que lentamente eles possam ultrapassar esse período de perturbação e readquirir o necessário, a força, para compreender então tudo que foi feito, o que precisa fazer, a sua real situação. Então, a nossa continuidade da vida, que ela não termina no momento em que os nossos olhos de carne se fecham, e que tudo que nós fazemos aqui é sim um plantio. Só que muitas vezes nós não queremos ficar nessas colônias porque aquela culpa, aquela consciência que pesa em nós, ela não nos deixa aceitar aquilo, porque nos sentimos mal e acabamos, através do nosso pensamento, que é uma onda magnética, indo para lugares então de mais sofrimento, ou junto daqueles que são para nós semelhantes. Então, por isso que existem esses locais no mundo espiritual que se chama de infernos, né? Porque são locais de sofrimento. Mas não são locais permanentes, são locais temporários. Até que cada um de nós resolva se modificar, resolva aceitar sua condição e trabalhar em sentido oposto a ela. Então, o que a gente tem que se lembrar, né? São dos nossos ensinamentos que vão nos indicar um bom caminho, que vão nos auxiliar no nosso plantio diário, nos lembrarmos que, através do nosso processo de desencarne, que tudo aquilo que nós fizemos, que parece que a gente fala às vezes só das coisas ruins e negativas, mas que nós também fizemos coisas boas. E aqueles para quem a gente fez essas coisas boas, eles também são gratos a nós, assim como nós somos a quem nos fez. Então é um processo de intercâmbio espiritual, carnal, que nós vivemos. E que a gente possa lembrar daqueles que estão do outro lado e que nos aguardam, que nos esperam, que oram por nós, que torcem para que a gente consiga ter sucesso nessa vida, consiga acertar mais e errar menos. Que inclusive foi o tema da palestra do Isaías na semana passada. Acerte mais e viva melhor. Então, que a gente consiga usar a razão, o raciocínio, que é o nosso discernimento, é o nosso diferencial, para conseguir realmente acertar mais e colher coisas agradáveis no nosso futuro.